passagens pra Paris, 10 mil. Um croissant na padaria lá, dá uns 10 no Brasil. Jantar num restaurante chique, ai ai meu cartão. E ainda quer ir de executivo então, na melhor classe do avião. Já pedi dinheiro pra quem podia, não tá fácil pra ninguém hoje em dia. Eu por mim te juro que nem ia, mas se é um sonho da sua vida, bye bye meu Celta, tchau tchau bombonça. Já que cê quer, eu laço uma bronca. Bye bye meu Celta, bora pra França. Já que cê quer, eu zero minha conta. É Paris, a gente pode conversar hoje à noite, amor? Passagens pra Paris, 10 mil. Um croissant na padaria lá, dá uns 10 no Brasil. Jantar num restaurante chique, ai ai meu cartão. E ainda quer ir de executivo então, da melhor classe do avião. Já pedi dinheiro pra quem podia, não tá fácil pra ninguém hoje em dia. Eu por mim te juro que nem ia, mas se é o sonho da sua vida, ia. Bye bye meu Celta, tchau tchau poupança. Já que cê quer, eu asso uma bronca. Bye bye meu Celta, bora pra França. Já que cê quer, eu sei. Já comecei a me despedir dele já. Você manda em mim, meu amor.